Bola está reclamada e o Guilherme conta 1-0. Canela 2 é contatorizado. Puxa, botão 2, contato. transmitter. Via E, comandante, busca, está autorizado, alta de parte direita, posição 3 de Lima. Azul, 4019, decolagem autorizada, vento calmo. Brasília, autorizado, GP017, nível 360. Decola sistema 0, após decolagem, para a direita. Amoroso, internacional elétrica, acima 5522, controle 208. Azul 4069, decolado às 3:30, chega no controle 208. 208, bom dia. Azul 4069, bom dia. Azul 4069, contato radar, chegou para o nível 2340, até o 2000 direto Leuba. Até 2000 direto Leuba e aprovado extensão 340, Azul 4069. Reporte, 3 dias, 3 dias. 2 1. Cortado 9-0-3-3-4. direção de onde? Salvo 1, Natal 3, que é 0, vamos lá, vem. Gente, direita, direita, alfa, direita, alfa, direita, alfa, Salvador, bom dia, passaria de 2229, estabilizado, X-Ray, tá, 1-0. Bom, 093, eu coloco estabilizado, atenção. Passaria de 2229, sentimento de informação, tráfego de avistado, aguarde, fica ali. Aguarde, X-Ray, pouso autorizado, zero, zero variável, 1, 2, 3. Pouso autorizado, grato, passaria de 2, 2, 2, 9. Bom, 093, agora 5, 3, tem o controle 201. 9, 0, 8, 9, 0, 3. Salvador, 1093, passa 2500, zero por 1. 1093, passa o radar, suja para 1023, no ESR, e aceitado 1. Passa 360, com quem me destaque? 1093, e aceitado 1. Via ar por 1, passa para 360, com 1093. Thank you. segundo 093, após um voo elétrico. Após um voo elétrico, voo 1093. Voo 1963, quando está com 8,5% no domínio do final 0, até o nome do domínio do final 8. Seara, Fortaleza. 5-1-7, tudo mais ou menos 3-0-0, 3-4-0 para o Recife.